muito tempo atrás, viveu um homem muito rico. Era um nobre, possuía muitos empregados. Porém, ele estava fazendo aniversário e resolveu dar uma festa para os seus empregados. E avisou a criadagem que eles é que ganhariam o presente. Então, os empregados ficaram alvoroçados, felizes. Disseram: que maravilha! O patrão está fazendo aniversário, a festa vai ser em nossa homenagem e nós ainda ganharemos os presentes. Então eles se arrumaram da melhor maneira possível e compareceram ali o cocheiro, o jardineiro, a cozinheira, a arrumadeira e um pequeno mensageiro, um menino. Aí o nobre dirigiu-se solenemente a cada um deles e disse: bem, como vocês já sabem, hoje é o meu aniversário. Mas, como eu tenho tudo e não preciso de nada, eu resolvi inverter a festa. Eu quero presentear vocês. E os olhos dos empregados faiscaram. Então o nobre mostrou numa mão um livro preto e na outra mão uma quantia em dinheiro e disse aos empregados: eu tenho aqui uma Bíblia e eu tenho nesta outra mão uma quantia em dinheiro. Qual vocês preferem? Então o cocheiro respondeu: bem, eu sou cocheiro porque eu não aprendi a ler. Então a Bíblia não significa muita coisa para mim. Por isso, eu prefiro a minha parte em dinheiro. Então o nobre entregou o dinheiro para o cocheiro. Ele agradeceu e o patrão disse: continue aí, não saia não. Aí chegou a vez do jardineiro. E o patrão perguntou: qual você prefere, a Bíblia ou o dinheiro? O jardineiro pensou um pouquinho e disse assim: olha, em princípio, eu aceitaria a Bíblia. Mas como a minha mulher anda muito doente e eu estou precisando de dinheiro, então eu vou dispensar a Bíblia e pegar o dinheiro. E assim foi feito. Então chegou a vez dele perguntar para a cozinheira. E a cozinheira até então já tinha preparado uma boa resposta. Ela disse assim: olha, patrão, eu sei ler e também iria preferir a Bíblia. Acontece que eu não tenho tempo nem de ler uma revista, quanto mais ler um livro desse tamanho. Portanto, o dinheiro me vai ser muito mais útil e com ele eu vou comprar um vestido novo. Tudo bem, toma aqui o dinheiro. E assim ele foi perguntando a cada empregado. Na vez da arrumadeira, ela também preferiu o dinheiro, porque ela dizia: olha, eu já tenho uma Bíblia, agora dinheiro está me faltando, eu prefiro o dinheiro, então tome o dinheiro. Até que chegou a vez do mensageiro. Era um garotinho, ganhava um salário mínimo, não tinha muitos recursos, era uma criança pobre. Então, o nobre, se compadecendo do menino e tentando ajudá-lo na escolha, disse assim: eu estou vendo que você está descalço e você, obviamente, vai preferir o dinheiro. E o menino respondeu: olha, muito obrigado pela sua preocupação em me oferecer o dinheiro. Realmente eu preciso comprar um calçado novo, mas eu vou ficar com a Bíblia. Porque a minha mãe me ensinou que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro. Que o nobre ficou tão contente com aquela resposta que deu a Bíblia para o menino. E quando ele recebeu aquele volume, ele abriu cuidadosamente, mas começaram a cair moedas de ouro de dentro. Plim, plim, plim, começaram a cair as moedas. E os empregados arregalaram os olhos, porque cada moeda de ouro que estava caindo valia mais do que todo o dinheiro que eles haviam recebido. E não cessava de cair moedas de ouro que tilintavam pelo chão. O menino, sem saber o que fazer, o nobre começou a rir gostosamente, dizendo: "Parabéns pela tua escolha. Realmente você escolheu a melhor parte." E o menino foi folheando a Bíblia e não havia apenas moedas de ouro. Haviam também notas valiosas de papel. À medida que ele folheava, mais dinheiro ele encontrava. Então, sem saber como agradecer, o menino olhou para o nobre. Ele estava emocionado e o homem lhe disse: "Que Deus te abençoe, meu filho, e também abençoe a tua mãe, que te ensinou tão bem a valorizar a palavra de Deus." É, realmente, não existe nada mais precioso sobre a face da terra do que a palavra de Deus. Porque esta palavra te traz vida e vida de verdade. A palavra de Deus tem nome. E o nome da palavra é Jesus Cristo. Ele é o Verbo de Deus. Às vezes as pessoas desprezam a palavra e desprezam também o Senhor Jesus. Mas não existe nada mais precioso do que isto, porque a palavra conduz, sem dúvida nenhuma, ao encontro com Jesus. O profeta Jeremias foi chamado muito jovem e ele amou a palavra de Deus, se alimentou, ele a comeu. E ele ficava triste quando via que os seus contemporâneos não amavam a santa palavra de Deus. E no capítulo 6, versículo 10, Jeremias escreveu assim: "A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela." Jeremias se entristecia por causa disso, porque ele amava tanto a palavra. Ele diz assim, quando ele teve um encontro com esta palavra, ele diz assim em Jeremias capítulo 15, verso 16: "Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos." Não existe nada mais precioso do que a palavra, porque se você precisa de dinheiro, a palavra vai te ensinar a ter fartura. Se você precisa de saúde, a palavra vai te ensinar o caminho da cura. Se você precisa de felicidade e paz interior, você vai encontrar isso lendo a palavra de Deus. Para cada dia da tua vida, por toda a tua vida, há uma promessa de Deus preparada para te fazer feliz na hora de escolher entre o mundo e o reino de Deus. Você já sabe o que é melhor. Na hora de escolher a casa do Pai ou uma casa do mundo, você já sabe o que escolher. Na hora de encontrar um verdadeiro tesouro, você já sabe se deve ir ao banco ou à igreja, porque ali você encontra o que realmente tem valor. Livro de Provérbios, capítulo 2, verso 4, diz assim: "Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus." Não existe nada mais precioso do que isto. Por isso, meu amigo, minha amiga, não seja tolo, não seja tola na hora de optar. Ao fazer a tua escolha, decida pelo reino de Deus.